Olha só o que eu achei nessa velha escrivaninha, uma autêntica varinha mágica. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar numa boboca de uma minhoca, dorminhoca. Vira minhoca, você virou uma minhoca. Pula minhoca, dança minhoca, você virou uma minhoca. Virou minhoca. Olha só o que eu achei nessa velha penteadeira, um potinho de pó mágico. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar num peludo, de um pelado, de um maluco, de um macaco. Vira macaco, você virou um macaco. Pula macaco, dança macaco, você virou um macaco. Virou macaco. Acho que essa varinha o meu pai, quando criança, usou pra ficar bem forte, rico, belo e o máximo. Se você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento no elemento fedorento, que é a besta de um jumento. Vira jumento, você virou um jumento. Pula jumento, dança jumento, você virou um jumento. Virou jumento. Acho que esse pó mágico minha mãe, quando criança, usou pra ficar bem linda, perfumada, charmosinha e fantástica. Se você não acredita, então eu vou te transformar numa gosmenta e fedida, de uma danada, de uma barata. Vira barata, você virou uma barata. Pula barata, dança barata, você virou uma barata. Virou barata. E vocês que estão ouvindo parecem que não acreditam na varinha e no pó mágico. Vocês pensam que é mentira, então nós vamos transformá-los agorinha. Adivinha, uma bichinha bem burrinha. Vocês vão virar um galinheiro de galinhas. Vira galinha, vocês viraram umas galinhas. Pula galinha, dança galinha, vocês viraram umas galinhas. Vira galinha, vocês viraram umas galinhas. Pula galinha, dança galinha, vocês viraram umas galinhas. Viraram galinhas. Viraram galinhas. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba